Quem vai tomar banho de manhã no Rio do Macacoari aí? Vai chamar o daí! Volta aí, Playboy. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve seu amor? Nosso amigo Jardel, ele sua primeira dama, sua comitiva todinha. Meu coração a voz e mais. Um abraço, Maninho! Do meu lado, pega aqui. Olha aqui, Gley! E o DJ Ângelo vai arregaçar nessa fase de amor. Canta aí! E parabéns pra você. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Também lá do Santa Rita, sempre acompanhando a gente, Manel Dias. Estou aqui, valeu, só valeu. Abre o jogo, acabou. Pra que saber se faz o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração na cruz e machucou. Doide do meu lado, fica aqui. Nosso amigo gerente, Baldinho, do ABB 40 graus. Nosso amigo Negão, rapaziada do Sonzão Virtual, valeu! E parabéns a você. Olha quem tá aqui, olha aí, Thiago. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é você. Família lá! Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns, Ana Maria me aceitou numa boa. Servi um cafezinho e me mandou sentar. Eu já tava tenso e suando frio. Aí, e aí, galera, o novo paredão pabulagem luxuoso. Educada e também gentil. 50 grave, moleque. Falou pra mim. Fabinho, Nelson, Douglas, é família Lau. É. Todo mundo no circuito. Chega aí, vizinho. Ela fez, mas espere o pai dela que já largou do trabalho. Está chegando aí. Quando tocou a campainha, essa foi a hora que eu mais tremi. Quando ele entrou, já foi perguntando: quem é esse cara aí? Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha. O furioso da Amazônia. Amigos também lá do Maruanu. Nossa técnica enfermagem, Manel Dias, que sábado não passado estava com a gente lá, valeu. Afonso CDS. Pensando bem, você se... A sua história não vai acabar bem. Por que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Pra poder ficar contigo, baby, alô. E tudo bem contigo. Nossa amiga Vanderlei, ela também ali. Ciranda Decorações, valeu, só valeu. E traí. Gratíssima Michele. A pose estava assim. Drica, beijinhos. Falou da lingerie. Maestro Manel. Tanto que eu te dei. Família no Grau. Valeu, estão aqui com a gente. Estão lá. Nosso amigo Rafa, o Minhoca, a Baleia, Grande João. Pensando bem, você se vê. Pra sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Alô, Thiaguinho. Influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Prepara o pitil lá pra mim, rapidola, Thiago. E já que ela tá te esperar. Ela tá livre como um passarinho. Pra poder ficar contigo. E baby, alô. E tudo bem contigo. Eu só liguei pra perguntar se foi divertido. E trair. Cadê a torcida do Flamengo? Tá aí. Assim, quando ele sim. Falou da a que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, mas só te querei. Olha o meu telão

horas que fico assim, no coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão Vamos nessa, Juliano! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Patrícia que tá apaixonada. Ela dizia, Ângelo, ele tá. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel. Da Amazônia. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Fala, Fátima Rosário! Família Rosário também, sejam todos bem-vindos, valeu! Alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você, de você. Romeu, a voz que apaixona. Você dançar e se divertir aqui, ó. Quero sentir de novo o calor do teu corpo, cola do motorismo. Aquele beijo safado que o dia me deu. Nosso amigo Bob, um abraço, Bob. Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava. Noite que amara tchum-tchum, ficou impregnado dentro da minha casa. Mas o que eu posso fazer? Eu vou é me divertir no poderoso ritual. O som que bate forte, eu tô curtindo só as balas a tocar. Com DJ William Mix, DJ Mateuzinho, DJ Toninho Virtual a detonar. No poderoso ritual, o som que bate forte, eu tô curtindo só as balas a tocar. Com DJ William Mix, DJ Mateuzinho, DJ Toninho Virtual a Cassiano, ele, o Argílio, um abraço com muito carinho, valeu! Capricho. Nosso amigo Magnata. Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu. Aquele beijo safado que o dia me deu. Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava. Dolce & Gabbana, tchum-tchum, ficou impregnado dentro da minha casa. Mas o que eu posso fazer? Eu vou é me divertir no poderoso ritual. O som que bate forte, eu tô curtindo só as balas a tocar. Com DJ William Mix. Família Rosário, valeu! DJ Ângelo, retornando todas pra você dançar. Olha Ângelo. Queria abraçar com muito carinho nosso grande amigo Jardel, que tá aqui com a gente hoje, veio curtir nossa aparelhagem, o Trepidante Furioso. Aí, Jardel, Jardel, Jardel! Você já ouviu essa melodia por aí? Se emocionou, já dançou, já curtiu, até cantou quando ouviu. Talvez, quem sabe, você já ouviu essa melodia por aí. Se emocionou, já dançou, já curtiu e até cantou quando ouviu. Emoção rara, o Furioso da Amazônia dispara. O coração e a pele chegam até arrepiar. Essa levada que nos embala, já vem bem antes de mim, antes dos pais dos meus pais. Bora começar, Douglas! Família Santa Rita! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E aqui me destino, Joel, hein? Não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer. Maestro Tom! Amigo Bituca, que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Você nem de olhinho da bebê 40 graus, eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor. Neguinho Príncipe Negro, essa aqui é do Deus, sim. Não fique assim tão triste, pare de chorar. Vamos nessa, Jardel! A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. O Bale aqui, Glê! Existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Beleza brasileira. A gente já se amava. Nossa história de amor o destino escreveu. Família Rosário Maria! Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Meu amigo Biada! Existe amor verdadeiro entre você e eu. E o salão daquele jeitinho, uau! Uma troca de olhar. O Furioso da Amazônia.

Moto Nisso, valeu, não! Nosso amigo William também está aqui, valeu, William! Talentoso. Quem sabe faz em água capivara. E lá vem bala. Fortaleza. Neilton. Neilton. É verdade. Neilton, que agora é dela. Furioso da Amazônia. Negão. E o DJ Ângelo vai arregaçar. Janela, fica sempre a me olhar. amigo Ney do Balde. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Titi Ângelo, a menina da janela. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela. O nosso amigo do Ouro, o Fabinho Robinho. É só dela. Galera do Igara, pé do Lago Maré. E é o Fabinho Braga. Oh. E a Michelle. Ela virou minha cabeça. DJ Ângelo. Tô apaixonado, tô bobo, tô caidão. Quando me pede um beijo, sempre dou 10 a mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Disse Ângelo, eu sou vovô. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar no frioso da Amazônia. Na beira do cais, a maré freia amor. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Lá fora, saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O empresário Manel Dias, Dias. O sol e o luar. Galera do Santa Rita. E o sol e o luar. DJ Ângelo. Oh. Turbinado. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. Atenção, Edson, seus amigos já estão de saída, hein? O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Família virtual, para não babular de Príncipe Negro juntinho, hein? Estou me queimando de tantos desejos. Papi! Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Lá vem cama boa e te passar o Réveillon. E logo fiquei abismado, que horror. Era tanto artista parado no salão, eu juro, fiquei assustado. Adelino Nascimento rebolava demais. Eloy no tchutchutchara, vaiando o rapaz. De tão bebendo como o pacotinho amador. Que horror que a Cinderela não me estranha. Essa é no Rodrigo. Por essa não. Isso. E Vanderlei Andrade xingando o cabocão, essa não. Essa não. E Vanderlei Andrade xingando o cabocão, essa não. Não. E Marques ensinando a galera a dançar. É um, é dois, um passo. Olha, Thiago, cuidado que tem um detetive do Tom, filho. Sou um profissional pacotinho. E o bregão correndo solto sem ter hora. Bora, Mané! É o Réveillon dos artistas. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a Ilha do Amor, João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador, Recife, Aracaju, parei em Fortaleza, as praias do Nordeste. Meu amigo Nego de Ouro, pega a cara, Amazônia! Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Encontrei você. Obrigado, Tia Dê! Obrigado, família Machado. O sonho é ter você. Eu sei, serei feliz. Faz Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio e BH, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, de Manaus e de Barco, a Bela. Olá, Mané! Eu só quero amar. Me dá um beijo. O Furioso da Amazônia. Quero te encontrar e não te vejo. Para não, Príncipe Negro. Te amo e te quero. Para não, Babuladinho. Amor com seus mistérios. E o DJ Ângelo vai arregaçar. Porque te amo. Top! Vem que eu te quero. Meu treminante. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Na França. Hoje o Valdeninha tava falando assim aqui, ó. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Nosso amigo Modesto, também um abraço com muito carinho pra você, Modesto! Aonde está você? Nosso amigo Nauro, também do Globo Sul, parceiros nossos aqui, ó! O Furioso da Amazônia. Eu te amo. E a Drica? Eu adoro você. Ui! O Furioso da Amazônia. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Não sei. cantando assim. Se fosse do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. O nosso amigo Coxinha do São Raimundo. Um abraço com muito carinho pra você. Obrigado, família Machado. Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com meu. Deus, como era belo esse amor, esse amor. O Furioso da Amazônia. Serei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Escutando esse som, foi tão bom. Quando eu escutar, guerreirão, tô tentando parar. Dias. Parabéns pela belíssima aparelhagem, meu irmão. Nosso amigo Marquinho, família de Maninha, Val. Galera do Maruã Long, sábado não estavam com a gente. Valeu, só... olha o Modesto ali. Levanta a mão aí, Modesto. Flamengo ganhou, botou a camisa. É Tupinambá que me fez ficar assim. O Furioso da Amazônia. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. O novo Tupinambá. Nossa amiga Alexandre do Balde. Ela está de volta. Ela está de volta. Manda os brades. A verdadeira. Stephanie, um abraço, Stephanie! Sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor.